Vamos trazer a primeira novidade na voz de... Deja vu, o simbolismo, o egoísmo, o egocentrismo. Artefato urbano, disseminando rima, seu menor erro ou engano. Insano, com lampejos de lucidez. Verso no certo, erradicando falsos mais de uma vez. A paciência na essência, lançando uma nova tendência. Com força vocálica, extrema potência. Abstrato, direto na meta. A distância entre dois pontos, menor seria se fosse uma reta. Repleta de MCs no único sentido. Falando de paz, união e respeito. Que tenho, mas poucas vezes vi no movimento. Deja vu, o anonimato simbolizado. Em nenhum ponto de vista já foi derrotado. O próprio vulgo seria duplamente representado. Revoltado com porcos e assassinos no comando. Conduzindo a plebe ao extermínio, genocídio. Me responsabilizo pelo homicídio, se morresse a sede de glória e cobiça. A todos que representam no momento, penso em justiça. Bem aplicada, não parcialmente dividida. Pela rima gastaria tempo, dinheiro, fama e toda a minha vida. Até os 29 anos de idade, bem diversificada entre momentos de vitória e outros de derrota. Em alguns momentos já me fecharam as portas. Mas deja vu, renasce das cinzas, revolta microfone. Falando direto na lata, jogando coisas ao alto como se fosse um ciclone. Fico triste em saber que a atitude é confundida com rebeldia. Minha rima irradia, pensamentos filosóficos, outros utópicos, mais lógicos se acompanharmos a linha de raciocínio. Com a cara e a coragem no verso sem patrocínio. Mas não é por dinheiro e fama que estou aqui. É pra lançar pontos de vista que conheci. Quero influenciar jovens, a arte, a cultura. Mudando o mundo no movimento atual da inversa postura. A missão é dura, mas nem impossível. Elevarmos o ritmo e a poesia em outro inatingível nível. Deja vu, vulgo envolto em dupla imagem. Underground metabólico te levando nessa viagem. Deja vu, vulgo envolto em dupla imagem, underground metabólico te levando nessa viagem. E agora, hoje tem tanta coisa que eu podia ter falado nesse espaço. Usado uma pá de frase feita só pra ser menos bizonho. E quem sabe até então menos cabaço, mas não. Eu preferi nesse meu trecho ser um pouco mais leal comigo mesmo. Cantar o que acredito e quero que se dane. Não me importe se o que cito nesse verso nem o mínimo te excita. Nego, desacredita e se irrita com um verso mais sincero que um MC recita. Eu sou assim, encarno um burro quando esmurro até a ponta de uma faca. Brilhante quando a genialidade que se esconde na minha cuca se destaca. E assim eu levo a vida na gangorra quando o astral atinge o estágio de total elevação. Total descontração, fatal desilusão. Quando o sistema desse ser que aqui se encontra entra em pane e sofre a mutação. Mutação, muita ação, ação em cena. Pois tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vale a pena quando a alma não é pequena. Exatamente, há 100 anos após Einstein eu nasci. Infelizmente a genialidade dele eu não adquiri. Mas tô aqui, mostrando o que aprendi. Pra quem não me conhece, eu me apresento, eu sou hoje. Exatamente, há 100 anos após Einstein eu nasci. Infelizmente a genialidade dele eu não adquiri. Mas tô aqui, mostrando o que aprendi. Pra quem não me conhece, eu me apresento, eu sou hoje. E aqui está outro cantor que a juventude aplaude. Mascote desde o 995, por trás dos muros escuros do ABC paulista, vendo apuros, maldades impostas com juros, sem correção, do crime ação que por aqui passou de raspão. Abandono de valores cá por estas bandas. Decepção vendo mais um parceiro que desanda. Enquanto busco celebrar a vida, que às vezes me pega peças na depressão. Mas ela fica contida desde 8-2 quando eu nasci ali no Cambuci. Percebi que só dependo de mim pra progredir. E a busca do meu espaço depende daquilo que faço. Pois se eu mesmo assinarei o atestado do meu fracasso. Por isso, desde os tempos da Arapuá, com a família e os amigos, aprendi a respeitar buscando conhecimento. Ao longo dos anos, maturidade ao cumprir missões, elaborar os planos pra buscar um cantinho nessa loucura que é São Paulo. Onde no estalo a esperança é jogada no ralo. Em questão de instantes, antes, depois ou durante, cada um de nós deve dar importância ao importante. Os grandes êxitos da música da juventude. Por essa vida não esqueço dos caminhos por que passei. Eu sei dar maior valor ao pouco que conquistei. Faço o caminho que Deus quis, relembrando o que já fiz. Diariamente observando o que me deixa feliz. Por essa vida não esqueço dos caminhos por que passei. Eu sei dar maior valor ao pouco que conquistei. Tô no começo da estrada, 22 anos de vida. E também tenho noção que não vi nada ainda. Um momento inteiramente dedicado à música popular brasileira de todas as épocas.